responde, rodar o 90, curva esquerda, código 5445, controle Salvador, 90, decimal 80. Autoridade Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 90, curva esquerda, seta Conde, responde 5445, controle 90, decimal 80, 862. Chilema 224, Capitão 24, chama pronto para o estacionamento, portão 03. Morada, 224. Salvador é o 2774 azul. Siga azul 2774. Solicito a nível 200. 200, sempre mantém o nível 200. Obrigado. O 001 no chame centro, Recife, 951. Recife 251 para o azul 5001. Tinha constabilizado na final azul 2534. 2534, torre 198, decimal 95. 295. 098, decimal linha 250010, reporte passando pé, Vitor 366 estabilizado no final. 2500, reportará o 366 na final, volta 09. Chame centro, Recife 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Salvador, azul 2534, final, taxado checado. Prossiga. Centro Recife 1251, alterna 128, decimal 35. 251 e qual que é outro? Pare 128, decimal 35. 835, obrigado. Controle, o azul 2534 vai receber o torre. 2534, torre 118, decimal 60. 26. Azul 4107, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada a Mari. Altimetro 096. Somente mantenha a via chegada azul 4107 agora. 723, voe para o Serra do Sol 318. Confirme. Confirme, senhora, para o 723 da Gol. 723, voe para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, voo 723. Patilo, Pátio 3, confirme, senhora. Motora do 2.4. Alfa Kilo Pátio 354 Romeu, a posição. Alfa Kilo Pátio 354. Serra Vitor 366, visual Gol 1098. 1098, Torre, Salvador 118, decimal 60. 186, boa noite. Salvador 18, boa noite, é bom, se você quiser, você vai chegar para nós. Salvador 023, Copa Identification, Clear Level 060. Via Bom Arrival, altimetro 7-1-0-1-6. Via Bom Arrival, altimetro 7-1-0-1-6, Portugal 026. Bono 723, curva esquerda na proa do Serra Vitor 366, desse mantenha 25006, informe estabilizado na final RNAV. Esquerda 366, 2500, reportará estabilizado RNAV, voo 723. 4107, desse mantenha 4000 pés, altímetro 0096. 4107, 0096. Confirmando a fase de tarde, 1-3-6-6, 4-1-0-7. 4-1-0-7, após o tarde, 3-6-6, desça e mantenha 4.000 pés, aguarda a autorização para assinar a renave. 4.000, aguardando. 0-7. Passando 3-6-6, estabilizado visual, Gol 723. 107 autorizado 2500 pés, informe estabilizado na final, Renato, só consegue, por 3. 72500 autorizado aí, Renato. Passou no 7. Três, sete, dois, visual, 723 na Gol. 723? Visual, senhora. Uno 723, torre 1, no 8, decimal 60. 18,6, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, o Azul 27 no 3. Azul 27 no 3, acione a identificação, vou na Pro de Bonf, em Bonf, intercepte a vista, galera. Identificou. Possibilidade de voar o 367? A Pro de Bonf aguarde Azul 27 no 3. Tem contato radar afastado de Salvador 67 milhas nordeste. Confere. Voando Bonf aguardando para encurtar o Azul 27 no 3. Salvador, boa noite. Dan 3600 passou 180 para 150 na margem. 3600, acione a identificação, desça via chegada Mária até o nível de voo 050, altímetro 1096. Via Mária até o 050, 1096, 3600. South 063, clear 4000 feet, altímetro 7091. Pai, Serra Vitor, fui infectado. Altitude 3. 03, então. Altitude 3, fly heading Serra Vitor, 367. Estabilizando 4107 no 1360. 4107, Tony Salvador, 1 no 8 0. 1 no 8 6, o Azul 4107 está mais. Para o saco do Oceaner 6224 com 1-1-7 aboado, desculpa aí, 1-1-7 aboado, com 2 horas de autonomia e observando Salvador. Minha 224, táxi autorizado via Índia, ponto espera do 90, 2 Salvador no 8, decimal 95, confirmando no 8, 612, o ajuste do altímetro no 0, no meio. 1.365, ponto espera 112.62, obrigado. Boa noite, com 723, com 723, Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, atento ao balizador, com 723. Posição, funcionando? Meia dúzia Lima a princípio, mas fica atento ao balizador. Certo. aeronave para conseguir? Negativo, sua posição é a 01. A aeronave da companhia está aguardando para puxar o puxar BK. Boa, senhor, vamos manter a posição então. Uno 1134 na escuta? Na sua escuta. Condição de coordenar com a equipe de solo, de modo efetual, pushback deixando o eixo Juliette para o portão 01 livre, terá que fazer o pushback ingressando o Pat 3, assim como é feito do portão 05. Ok, vai coordenar com o pessoal de solo, iniciando o pushback para livrar o portão e a tração Juliette, seu colega, para seguir. Voo 1134. 1098 na escuta? Prossiga. Assim que a aeronave da companhia liberar o eixo Juliette, ingressa no portão 1. Ingressa, que liberar, ingressa no portão 1. 1098. O voo 1723 na escuta? Prossiga. Fique atento à aeronave da companhia sendo puxada no portão 1. Ela vai ingressar pra, via parte 3. Provavelmente não interferirá. Porém, ingresse com cautela. Ciente. Confirmando a instrução de táxi para o voo 1723, é Juliette. Quilo Pat 3, Alfa Quilo Pat 3. Juliette Quilo Pat 3, obrigado. Alfa Quilo Pat 3. Alfa Quilo Pat 3, obrigado. Call 023 F3 Avenue. I had to have the 360 near 2,500 feet. Report the effect on the technology. Say again, report Call 023 F3 Avenue 367. Fly heading to have the 360 near 2,500 feet. Report on the final F9 1-1-0. Copy that, Sierra Vito 367, this is Sierra Vito 360, and that's 2,500 feet, and we'll call it when established. Salvador, azul 27 no 3 para descida. 6, desce, mantenha nível de voo 050, altímetro 1096, aguarde para o outro Sierra Vito 367. 5,116, guardando 367. O 2703 da Lua 3600, deixe mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, tá? 3600. Chegada Mária, tem um nível de voo 060. Voo 3600 após o TAP, voa para o Sierra Vitor 366. Após o TAP, Sierra Vitor 366, 360. Charlie 24, we're closing the 3, Shima 20, the smallest for the action. 20, obrigado, boa tarde. Controle, boa noite, FM 6224. Duas horas de autonomia, alterna Aracaju. 24, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 190, direto com isso. Após baqueamento da aeronave da Azul 103, autorizado até ponto esperado 10, pessoal do 1995, ajuda o altímetro 10 no meio. Após o marcamento do colega da Azul, prossegue via Índia para o ponto de espera com o plano chama 2826 com o 16, com o 1-3. 4107, portão 03. Portugal 023, clear to land on way 10, winds 100 degrees, 10 knots. 250010, informe estabilizado na final RNAV. Informar estabilizado na RNAV, CV00. 3, voe para o serviço 367, destino 4000 pés. 4000, voando 367, azul 2713. Gol 90 no 3, autorizado se abrir o Golfo Romeo, via piso 10, tal bater restante conforme. Nível de voo 380, saída da Eule da Mótima. Decola da pista 10, curva direita, código 5465, controle, Salvador 2080. Nativo, 380 aprovado para a São Paulo do Barulho, sempre 10, tal bater, confirmativo de voo. Preciso da Eule da Mótima, de conta 10, curva direita, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Passo Serra Vitor 3666, estabilizando, está 3600. 3600, Torre Salvador, 198.60. Chama Torre, está 3600. 27135, condições para o Serra Vitor 3666, estabilizado no final de nada. Ah, sim, senhorita. Foi para o Serra Vitor 3666, desse mantenha 250010. Altímetro permanece no 096, informe estabilizado na final RNAV, pista no 08 Salvador. No 096, descendo para 25, suporte estabilizado, o azul 27 no 3. A 224, vou dar presente para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, agora chinês 224. Pro 2713, vai seguir um Airbus 320 na final, agora passando uma milha do marcador externo para os anos 20. Esse é o Azul 2713. Isso, no 52, desse mantenha 4 mil pés. Altímetro 1096, após etapa e voa para o Serra Vitor 366. Alfa Juve está no andamento, último 03. Boa noite, Bono 134. Bono 134, contato radar na decolagem, suba via saída Pulca, nível de voo 350. 350, via Pulca, Bono 134. Azul 27 no 3, estabilizado. 3 Torres Salvador, 198, decimal 60. 386. 2, 3, 1, 2, 2, passando em TAP, autorizado 2, 500, dado na final, Renaz, autorizado 2500 pés, informe passando para a Vitor 366, estabilizado, então 3152. Autorizado 2500 pés, informar passando para a Vitor 366. Controle Salvador, boa noite, bom. 868, Salvador. Bono 868, acione a identificação, desse mantenha 4000 pés, via chegada mar. Salvador, são 3600. 4. Aguarde a coordenação com o controleiro, acredita? O 968 foi direto para o servidor 366. 6224, coordenada estabelecida com o controle Aracajuna. 0-3, tem serviço da encerrado 5-9 minutos nordeste de Salvador. Olha, eu não consigo entender, já está falando muito baixo, pode pedir você na 6224. 6224, coordenada estabelecida com o controle Aracajuna, frequência 120-3. 120-3, não tem. Torre Salvador, 1-8-60. 1-1-3-4, chame centro Recife, 1-2-5-3-4. Alterna 1-2-6-8-5. Pode confirmar a frequência? 2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-8-5, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2703, ligou. Azul 2703, Alfa, Kilo Pátio 3, 4 Lima, posição. E a Alfa, Kilo Pátio 3, posição? Azul, de passagem, aeronave na Alfa, após ingresso a Kilo Pátio 3, 4 Lima. Passagem aeronave na Alfa, faz ingresso aqui, Quilo Pátio 3, 4 Lima, cara. Quadrado. 958, acione identificação, autorizado via chegada mar e desse mantenha nível 050. 050 na máquina, 3, autorizado final aeronave, reposto para conservação 3 mil anos. No 868, autorizado 2500 PES, final RNAVE, após o serviço 366 estabilizado. No 868, controle. descida para 2500 pés, produto Serra Vitor 366, autorizado final RNAV, ajuste no 096, reporta na final. Descida 2500, 16, na posição 366, depois será estabilizado. É 258 Serra Vitor 366, da presente. 3152, livrando a pista. Plan 3152, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Plan 3152. Central, Serra Vitor 366, já visual, Gol 1868. Gol 1868, Torre, 118.6, composto. 36, graças. Oxalá 6258, desce até 2500 pés, ajuste o nozero no meio, autorizado final aí, nave, é porta no final. 098, autorizado Natal, Serra Bravo, Serra Golf, via peso Luno a zero, restante conforme, a saída Puca, transição Zipá, nível de voo 370, decola da 1-0 com curva esquerda, o código é 5475, controle Salvador no 20.80. Controle Salvador, boa noite. 2775. Noite Azul 2795, acione a identificação, via chegada Bonf, reporte ideal de descida. Está no ideal de descida, 2775. 2795, descida autorizada até 4 mil pés, ajuste no 016. Após posição Pelu, voa Serra Vito 366, prefeito Ornato. Ok, senhor, se possível, após a posição Bonf, este voo Serra Vito 367, acho que fica um pouquinho melhor. Autorizado. Ok, vai descer a via até 4 mil, então, 2. 795 e após bom que o Serra Vito Salvador, eu vou no 8. Bono 868, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Meu nome é 258, eu chamo a torre 198, decimal 6, bom pouso. 26, uma boa. Só foi chegado para frente, posição 4. 190 no 3, autorizado, puxa acionamento, portão 04, time táxi. Autoridade, pode dar aqui 90 no 3. Para Campina Grande, confirma. Afirmativo. O Nono 70, autorizado, se abra o Kilo Golf, envia 2190, nenhum restante conforme. Nível de voo 370, saída Fuca, transição de par. Decolada 190, curva esquerda, código 5474, controle Salvador 120, decimal 80. Saída Puca, Puca de Sá, volta 1-0, curva esquerda, código 474, controle 208. 1-170, protegimento correto, chame pronto, puxa acionamento 62. A afirmativa que eu tenho aqui é 08. Número 2 do setor aguarde, no 098. Número 2 do setor aguarde, vou no 098. Para o táxi, vou 9013, 175 a bordo, Galeão 420. Táxi autorizado via Índia, ponto esperado no 03, Salvador no 8, decimal 95, ajuste ótimo no 095. Via Índia, 18, 6, 1015, para o 18. 18 meia dúzia. China 6258, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 1098, autorizado para tiver acionamento, chame táxi. Do 2795 na Prodo 367, autoriza a aeronave? Autorizado 2795, descido até 2500 pés, do ajuste no 016, reporta na final. 2500 no 016, reporta na final. Tudo Salvador, muito boa noite, é o passageiro 2224. Isso, tá bravo. Noite, passageiro 2224, a senhora identificação, voa direto Serra Vida 366. Reporte quando no ideal de descida. Serra Vida 366, na proa. Reporte no ideal de descida, passageiro 2224. Ligou 9013 decolado, boa. Boa, 9013, contato rodando a decolagem, stop via nível 380, filho da Elba. Via 380 da Elba, 9013. Autoriza a moto para o gol 9013. 9013, aguarde e tentaremos a coordenação com o centro. Aguarda. Confirma 099 agora? Afirma. 1098, autorizado táxi até o ponto esperado 10, tem salvador no noite decimal 95, ajustou o time para 0015, põe no noite decimal 62. Corte, livre táxi, via táxi. Pela Alfa, ponteira, torre 1895, 1015 agora. Agora frequência 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Voo 9013, autorizado pelo centro voar Pubato. Autorizado Pubato, igual 9013. Passarelo 2224, autorizado descida para 2500 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado a final RNAV e reporta no final. Descendo para 2500, na prova 366, o ajuste.